Uma boa noite a todos. O título dessa noite é o seguinte: quem entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 12, nós leremos os versos 13 a 21 e depois nós vamos prosseguir. Lucas é o único autor não judeu da Bíblia. Ele era gentil e ele escreveu o seu Evangelho e o livro de Atos. E Lucas era um grande erudito, um grande historiador, um grande linguista. O grego, através do qual Lucas escreve o Novo Testamento, é um dos gregos de melhor qualidade que nós encontramos nesse documento. E a palavra de Deus diz assim, relatando uma história na qual Jesus estava presente, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei o seguinte: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Essa divisão entre o homem e Deus não deveria existir, mas ela existe. Mas ela não deveria existir. Se a gente agrega o bem para a gente, algo que é bom, algo que é correto, algo que é louvável, de boa fama e etc., isso em nenhum momento deveria constituir algo que Deus não aprova, ou que Deus não gosta, ou que fere os princípios do caráter, da lei e da vontade de Deus. Mas esse é o ideal. E o real é que justamente quando a gente faz algo para a gente, no nosso egoísmo, com os nossos sentimentos mesquinhos, fúteis, carnais e etc., eles vão se revelar contra a vontade de Deus. A gente entende isso aqui de uma forma um pouquinho melhor quando a gente entende um pouco do contexto no qual essa história está relatada. O capítulo 11 de Lucas e o comecinho do capítulo 12, eles nos revelam que Jesus estava falando, ensinando a multidão coisas de extrema importância espiritual. Se você lê especialmente o capítulo 12, dos versos 1 a 12, você vai perceber que Jesus falou algumas coisas como, por exemplo: tome cuidado com a hipocrisia. Esse é o verso 1. E a hipocrisia, especialmente religiosa, ela é um câncer na alma, na minha alma, ou na tua alma, ou na alma onde essa hipocrisia existir. A hipocrisia é a gente se esforçar por parecer ser o que a gente não é. E esse é um tema profundamente espiritual, que vai no âmago do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa identidade. Depois, Jesus fala assim, que não existe o que está encoberto que não será revelado. Esse é o verso 2 do capítulo 12. E aqui está também uma revelação diante da qual a gente teme e treme. Porque no íntimo do coração do homem, do ser humano, habita vaidade, habita orgulho, habita pecado. E certamente a gente não vislumbra com prazer a gente ser exposto àquilo que está oculto no coração, na mente, no caráter, ser exposto diante das pessoas e ser exposto diante de Deus. Esse também é um assunto muito, muito espiritual. Depois, no verso 4, Jesus diz assim que o ser humano não deve temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Isso não quer dizer que a alma é imortal, muito pelo contrário. No próprio contexto, Jesus diz: tema aquele que pode matar o corpo e a alma. Pois o próprio livro de Ezequiel vai dizer, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então a alma é mortal, só Deus possui a imortalidade absoluta. Mas esse tema da natureza da alma, da salvação e da condenação, também é um tema profundamente espiritual. No verso 7, Jesus diz que nós somos extremamente valiosos para Deus, e que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Claro que alguns dão menos trabalho que Deus do que outros nesse ponto, né? Eu mesmo já não dou muito trabalho para Deus, né? Já está acabando os cabelinhos. Mas outros têm um montão de cabelo, mas o fato não é esse. O fato é que você teria dificuldade de contar quantos fios de cabelos tem na sua cabeça. Mas Deus não tem essa dificuldade. Ele conhece o teu nome, o teu endereço, o teu caráter, tua personalidade, tua história, tua família, tudo a teu respeito. E podendo te reputar como alguém não valioso, Ele diz que você tem muito valor para Deus. Isso é uma revelação interessante. E depois, nos versos 8 a 12, Jesus vai tratar dessa relação entre o homem e Cristo e Deus. Em relação do homem com Deus através de Cristo. E Ele diz, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar. Se você me aceitar, eu vou te perdoar. E se você andar comigo, eu vou te dar sabedoria, que quando você for confrontado com as situações difíceis da vida, você terá sabedoria para responder aos seus opositores através do Espírito Santo. Todos esses temas são muito, muito, muito espirituais. E é por isso que a partir do verso 13 a história fica muito estranha. E Jesus está explicando as questões espirituais da relação do homem com Deus. E um homem no meio da igreja, ou no meio da praça, ou no meio do bosque onde Jesus estava ensinando, faz um pedido estranho. Senhor, mestre, pede que o meu irmão divida a herança comigo. E nós que já não somos mais tão novinhos, se tiver mais que 10 anos de idade, você já está entendendo que a família é um lugar de problemas. A família também é um lugar de bênçãos, de amor, de fé, de verdade, de muitas coisas boas. Mas a família também é um foco de problemas. E se existe um ponto que dá problema na família, é esse tal desse problema da herança. As pessoas crescem juntas, o pai e a mãe dão comida para o filho mais velho, mais novo, do meio, ou os 15 mais velhos, os 15 mais novos, né? Tem famílias enormes por aí. E o pai e a mãe alimentam a todos. Mas a vida morre, pelo menos enquanto Jesus não volta, é assim. A vida morre, a gente morre. E de repente, as famílias se encontram com seus pais, seus progenitores mortos, e ali tem uma chácara, uma fazenda, ou várias chácaras e várias fazendas, e várias casas, e várias coisas, e surge a questão, quem fica com o quê? E sabe que Jesus ele quer levar a nossa vida para um entendimento espiritual, do amor, da fé, da verdade. Mas o homem surge no coração do ser humano essas questões do dinheiro, dos interesses imediatos, da herança e etc. E o homem pede que Jesus venha repartir a herança. Talvez o irmão dele não estava querendo liberar a parte da herança dele, ou estava causando algum problema. A gente não sabe o que estava realmente por detrás desse pedido. Estava uma aflição, estava uma angústia, estava um problema. Talvez uma injustiça, e Jesus, ele fala que o foco dele não é tratar dessa questão. Deus não se encarnou na humanidade para vir resolver picuinha. Deus se encarnou na humanidade para resolver o problema mais fundamental da humanidade, que é o fato que a gente odeia a Deus, que a gente não se submete a Deus, e que nesse caminho a gente vai perder a nossa vida. A gente pode até ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a alma. E é esse ponto que é o ponto principal do que Jesus veio fazer nesse mundo. Para conceder o perdão, para ensinar a gente a amar, para nos conduzir à fé, à verdade, à graça, a um poder transformador, milagroso, maravilhoso, que pode dizer para o paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico levanta e anda. É um pouco diferente, claro, que resolvendo o problema do coração do homem através do perdão, do amor, do poder, do milagre, da fé, as questões entre os familiares estariam resolvidas, porque onde entrou o amor, o egoísmo já não pode mais ser abrigado, Onde entrou a verdade, a injustiça não pode mais ser praticada. Então, quando, é isso que Jesus quer dizer, limpa primeiro o interior, cuida primeiro do coração, da alma, e as outras coisas são de ser purificadas e transformadas. E Jesus, ele exorta os dois irmãos, tanto aquele que estava retendo a herança, quanto aquele que estava querendo a herança. E ele diz assim: guardem-se, se afastem de toda e qualquer avareza. Sabe que a avareza é um sentimento, é uma atitude, é uma razão, é uma forma de vida profundamente doentia. E eu sou uma pessoa que não tem muito tendência para avareza por algumas razões históricas. Eu nunca precisei trabalhar muito para conseguir as coisas que eu tenho. Por exemplo, eu cheguei de carro aqui, mas quem foi que me deu meu carro foi meu pai, certo? Então eu não precisei me esforçar das 6 da manhã às 10 da noite durante 3 anos ou 10 anos para ter o meu carro. Então eu não sou apegado ao meu carro, porque eu não precisei ralar para conseguir conquistar. Então, de alguma forma, eu sempre tive um pouco da relação com o dinheiro um pouco moldada por essa minha circunstância pessoal. Então eu tenho com facilidade. Por exemplo, em algum momento da minha vida eu ganhava um dinheiro do meu pai, da minha mãe, e os meus amigos estavam precisando de um pouco de dinheiro, e eu tirava do meu dinheiro e dava para eles, porque sou eu, é a minha pessoa. Existem pessoas também que trabalham muito para conseguir o que têm e também não são avarentas, também são liberais e ajudam e, enfim, não estão apegadas às coisas. Por outro lado, existem pessoas como eu, que talvez não precisaram trabalhar para conseguir o seu carro, mas que não emprestam o seu carro, que tem um zelo, e a pessoa pode ganhar a mesada de 1 milhão de reais por mês, que ela não quer dar um centavo para ninguém, e ela só quer gastar com ela e com as coisas dela. Existem pessoas que são capazes de ganhar o seu salário e gastar com o namorado e com a namorada, mas não ajuda a mãe e o pai, porque é coisa do egoísmo. E também existem pessoas que ganham o seu dinheiro ralando muito e seguram mesmo. E aquilo se torna como um símbolo daquilo que é meu, que ninguém pode encostar no que é meu, e eu não vou dividir o que é meu. E, aliás, essa é a própria atitude da criança. E acontece o seguinte, irmãos, a gente cresce, e quem mantém essa atitude pode ter 100 anos de idade, mas é uma pessoa infantil. Tudo é meu, e eu não divido, e eu não dou, e eu não faço. Essa é uma atitude infantil de quem não amadureceu na vida. Porque, no fundo, Jesus responde a isso dizendo assim: olha, a vida não é o que a gente tem. Porque se eu tenho carro, casa, dinheiro, sobrando, seja o que for, mas se eu não tenho saúde, ou se eu não tenho saúde mental e espiritual para desfrutar das coisas, eu vou ser uma pessoa rica que não tenho condições de atravessar a rua para comprar um picolé, porque eu não tenho saúde, ou não tenho saúde do corpo, ou da mente, ou do espírito. Eu posso ter o dinheiro do mundo inteiro, mas eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho amor, eu não tenho fé, eu não tenho verdade, eu não tenho honestidade. Vocês entendem que a vida não é o que eu tenho ou eu deixo de ter. Mesmo porque, se fosse assim, a nossa vida seria miserável, porque o que que a gente tem? E mesmo que eu tenha muita coisa, muitos carros e muitos tudos, é uma vida miserável, porque eu volto a perguntar: o que é que a gente tem? A gente tem um corpo que, ao mesmo tempo, é fraco e forte. Porque o ser humano tem ser humano que cai de avião e sobrevive. É um bicho forte. Ao mesmo tempo, o corpo é frágil, porque eu posso cair dessa escada e morrer. E a vida acaba, e a vida passa, e além do corpo ser frágil, a mente é frágil. A gente começa a pensar no dinheiro ou nas coisas que a gente tem, e começa a ser egoísta, e isso influi sobre a nossa mente. A gente não consegue descansar, e a gente não consegue se libertar dessas questões. Por isso, a vida não é o que a gente tem. E nesse ponto, Jesus quer ilustrar isso com a história de um homem louco, e que representa eu e você. Porque a atitude do homem louco é a atitude racional e normal de cada um de nós, se ganhasse na Mega Sena. Vamos lá, eu ganhei na Mega Sena. Sem jogar, né? Não jogo, mas eu ganhei. Dificilmente eu não teria a atitude desse homem aqui. O máximo que eu vou fazer é o quê? Eu vou construir alguma coisa maior do que o que eu já tenho para guardar o que eu tenho. Claro que ele vivia num mundo diferente, né? Mas enfim, chegou uma grande colheita, eu ganhei na Mega Sena. Agora eu vou guardar o meu prêmio e o que eu vou fazer? Comer, beber, me divertir e descansar. Só que o descanso aqui referido é o descanso daquele que confia no poder da sua riqueza. E sabe que esse descanso ele é muito enganoso? Porque eu posso descansar no fato que eu tenho R$1 milhão no banco, mas no momento que o câncer entrar, R$1 milhão não vai comprar a cura do câncer. Mesmo porque a medicina está gastando muito mais do que R$1 milhão para curar o câncer e não está curando o câncer. Ou a AIDS, ou inúmeras doenças que você puder imaginar. Então não é assim, o fato não é esse. Mas o homem louco produziu e destruiu seu celeiro pequeno e reconstruiu, e ele dispôs a sua mente a descansar, comer, beber. Mas sabe que nessa noite esse homem ia ter que devolver o fôlego de vida. E tudo que foi construído, tudo que foi produzido, tudo que foi conquistado, para quem será? É isso que ocorre com quem traz as riquezas para si mesmo e não é rico para com Deus. Nesse ponto, se evoca a questão. Jesus ele quer nos conduzir ao entendimento espiritual. A gente está preocupado com resolver o problema da dívida, do dinheiro, da herança, e a gente está em perigo de perder a nossa fé em Deus, ou a nossa comunhão com Deus, ou a nossa compreensão da justiça e bondade de Deus em meio às dificuldades da vida. Porque todos nós temos passado, já passamos ou vamos passar por dificuldades. Isso não é novidade. E é nesse ponto que Jesus introduz, a partir do verso 22 até o verso 31, as seguintes exortações. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que a veste. Observai os corvos, os quais não semeiam, não colhem, nem têm despesa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se porventura nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar: o que eu vou comer, o que eu vou beber? Não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. A ansiedade é um mal que eu tenho em grande medida, especialmente por causa da minha mamãe, né? Que já deve ter dado essa ansiedade da mãe dela, do pai dela, e o pai dela do outro pai. As características familiares são interessantes, a gente consegue se enxergar no nosso pai e na nossa mãe. A minha mãe é uma menina bem ansiosa, e eu sou um menino bem ansioso também. E na minha própria experiência com a ansiedade, eu compreendo que a ansiedade é uma coisa má, mas que é difícil escapar dela, porque ela é a atmosfera da mente, do coração. A vida traz inúmeros desafios e preocupações e dificuldades e problemas, e exige-se uma saúde emocional e espiritual muito grande para a gente não se corroer na ansiedade. E é isso que Jesus diz a princípio, diante de toda a discussão da herança, do homem que tem dinheiro, que não tem, mas vai perder a sua alma. Ele diz: amados, cuidado com a ansiedade, porque no fundo, o que representa esse monte de dinheiro que eu tenho lá no meu celeiro, ou na minha conta bancária? Representa aquilo que eu preciso para viver, para comer, para vestir, para andar, para morar, para ter paz, para viver. Mas Jesus, ele vai ensinar a gente que a nossa vida ela não vai ser acrescentada em um segundo, em um centímetro, em um nada, por causa da nossa ansiedade em torno das questões básicas da vida, de comer, de beber, de morar, de se transportar, de vestir. A gente não tem como mudar o nosso salário por causa da nossa ansiedade, porque senão, né, mãe, a gente ganharia mais do que a gente ganha, não é verdade? Se a minha ansiedade, quanto mais ansioso eu fosse, mais dinheiro eu ganhava, eu tenho certeza que eu ganharia muito dinheiro, mas não é assim que funciona. E é por isso que a ansiedade é algo difícil de escapar dela, mas é importante a gente tentar trabalhar a nossa relação com Deus e com a vida, de forma a vencer a ansiedade em relação ao dinheiro, ao comer, ao vestir. E interessante ele usar essas duas expressões, comer e vestir, né? Paulo, mais para frente, vai dizer assim, que se a gente tem o que comer e o que vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, verso 8. Mas Jesus diz que a vida vale mais do que a comida, o corpo vale mais do que as vestes. E ele aponta para a natureza, mostrando assim, toda a natureza é alimentada por Deus, toda a natureza é vestida por Deus. E nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, temos mais valor do que as plantas, do que os animais. E a nossa ansiedade não acrescenta vida. E ele nos exorta, uma expressão muito interessante, não vos entregueis a inquietações, porque o caminho natural da inquietação é o estresse, é o hospital, é o cemitério. Conta-se uma história, isso é uma história que me contaram lá na nossa família, viu, mãe? Não sei se ela é verdade, você lembra dela. A história é a seguinte, o camarada era casado com uma mulher, eles moravam lá no sítio, e eles iam trocar o piso. E esses homens meio brutos, assim, sabe? Homem que quer fazer a mulher obedecer e ficar quieto. E essa mulher falou assim, olha, você vai comprar o piso, mas não compra branco. É ruim de limpar, não compra branco. Oh, compra o piso que você quiser, mas não compra branco. E aquele homem bruto, ignorante, estúpido, comprou piso branco para, sei lá para quê, para maltratar a mulher dele. Alguém imagina que o fim dessa história é que essa mulher viu o piso branco chegando e morreu de nervoso, ansiedade, nervoso, estava inquieta. Claro, assim, né, não precisava tanto, né, mas o poder do negócio que está na cabeça do ser humano. O ser humano bota um negócio na cabeça que ele quer algo, que ele não quer algo, ou que ele precisa do dinheiro, que ele precisa fazer isso, tem que ser agora, tem que acontecer. E você começa a entrar numa espiral mental, cujo caminho é o hospital, e se você não se cuidar, é o cemitério. Já pensou, irmãos, o poder da ansiedade, da inquietação, da preocupação? Toma cuidado com isso. E Jesus nos alertou contra isso. Jesus disse que quem vive com base nas suas inquietações e preocupações e desejos e tal, são os gentios, que não conhecem a Deus. Mas nós que o conhecemos, temos que lembrar que Deus é o nosso Pai. Não é padrasto, como se diz por aí. E assim, que antes de qualquer coisa, o centro da nossa vida não é o que a gente vai comer, beber, com que dinheiro a gente vai pagar as contas. Talvez a gente não tenha certeza sobre nenhuma dessas respostas, né? Não sei se vai ter o que comer, se vai ter o que vestir. Não sei se vou ter onde dormir, mas eu sei de uma coisa. Enquanto Deus me der vida, eu vou viver. E qual que é o centro dessa vida que eu vou viver? É aprender a amar. É aprender a perdoar. É conhecer o poder da graça de Deus. É desfrutar da presença dEle. Ainda que a figueira não me dê figo, ainda que o pé de cana não dê cana, ainda que o pé de laranja não dê laranja, ainda que o pé de arroz não dê arroz, sei lá se pé é arroz, né? Arroz tem pé, não sei. Eu sei que ele nasce no chão. Ainda que não produzir, ainda que não tiver, o que diz Abacuque? Eu me alegrarei no Senhor, confiarei nele. Ponto final. O que além disso? Preocupação, irritação, inquietação, ansiedade? Não vai te acrescentar um centavo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus sabe a nossa necessidade, e a nossa maior necessidade é ser rico, mas talvez não seja rico de dinheiro, de casas, de ouro, de bens, mas seja rico da única coisa que vale a pena nesse mundo. Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Se você for rico nesse sentido aí, você é rico, de verdade. Se você for pobre diante disso daqui, seu dinheiro não vai te ajudar muito, pelo contrário. Ele vai simplesmente ser o meio através do qual você vai cumprir o seu egoísmo, as suas ansiedades, e o fim deles é a perdição. Se você for rico nisso aqui, você está bem. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão ou incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua através do amor. Deus quer que você seja rico. É a pura teologia da prosperidade. Deus quer que você seja rico, rica, na fé que se manifesta no amor. Aí você vai poder entender que quando a gente decide o que é riqueza, riqueza sempre é dinheiro, riqueza sempre é aparência, riqueza sempre é status, riqueza sempre é coisas materiais. Mas quando Deus decide o que é riqueza, riqueza é fé, riqueza é amor, riqueza é louvor, riqueza é se desprender das coisas deste mundo para viver a fé, o amor, a verdade, a pregação do Evangelho. E todo o resto é resto, e assim você tem diante de você aquilo que o Deuteronômio chama de vida ou morte. Você pode procurar ser rico nesse mundo? Pode. Rico para você? Pode. Você tem toda a liberdade. Se Deus te deu essa liberdade, não vai ser o pastor que vai te tirar essa liberdade. Mas você também pode escolher algo diferente. Escolher ser rico para Deus, ainda que seja pobre nessa vida. Porque o maior exemplo disso é Jesus. Sendo pobre, alimentou uma multidão. 2 pães e 5 peixes. Sendo pobre, enviou seus discípulos a pregar, e quando eles voltaram, perguntou assim: eu não mandei vocês com dinheiro, mas faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam: não, não faltou nada. Deus conhece as nossas necessidades, e Ele vai suprir cada uma delas em Jesus Cristo. Cada uma delas. O dinheiro, da comida, da roupa, do transporte. E aquilo que Ele não providenciar, e se faltar comida, e faltar transporte, faltar roupa, louvado seja Deus, em tudo, acima de tudo, porque toda angústia que a gente viver nesse mundo, será esquecida para sempre. Vamos pensar que eu morra de fome daqui 2 meses, acabou a comida hoje em casa, daqui 2 meses eu morro de fome. Se eu perseverar na fé até o fim, ao soar da última trombeta, eu levanto dos mortos, e eu nunca mais vou ter fome, eu nunca mais vou ter sede. Eu nunca mais vou ter dor, eu nunca mais vou ter tristeza. E a maior bênção de todas, eu nunca mais vou ter pecado. O resto é resto. E lá, nós vamos desfrutar das riquezas que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, porque o ladrão não chega lá. Deus te abençoe na sua decisão de ser rico para Ele. E não para os padrões egoístas desse mundo, que giram em torno de comer, beber, se divertir e aparentar ser o que não é. Aparentar não ser miserável, porque nós somos miseráveis. Porque tudo que a gente pode ter nesse mundo está corrompido pela maldade, pela mentira, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho. E isso é miséria. Ainda que essa miséria seja vivida no contexto da conta bancária tendo milhões de dólares. Deus te ajude a compreender o que é a verdadeira riqueza. E se você decide fazer de Deus a sua riqueza, todo o resto te será acrescentado. Se você crer, diga amém. Glória a Deus por isso. Deus maravilhoso e eterno, Papai do Céu, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a sermos ricos na Tua graça, segundo a Tua verdade e vontade, Pai. Senhor, nós nos envergonhamos, porque muitas vezes somos ricos para conosco mesmo, no nosso egoísmo, na nossa ansiedade, na nossa maldade, e achamos que está tudo bem, e deixamos de ser ricos para contigo. Que o Senhor perdoe, Pai, eu e a cada um de nós, que talvez tenha trilhado esse caminho, e que o Senhor nos restaure e nos ensine, que a vida que o Senhor nos deu é preciosa para o Senhor, e o Senhor vai cuidar de todas as nossas necessidades. Papai do Céu, coloca a Tua mão sobre a nossa vida financeira, Pai, aquilo que precisamos. Cuida daqueles que têm dívidas, cuida daqueles que têm sonhos, cuida daqueles que têm necessidades, e que o Senhor venha suprir segundo a Sua vontade, meu Deus. Que o Senhor não permita que o pecado, que o diabo prevaleçam contra nós, triunfem contra nós. Retira de nós, Pai, a fome, a necessidade, a angústia, a humilhação, e que o Senhor coloque em nós um espírito capaz de reconhecer as Tuas bênçãos, e que o Senhor nos abençoe segundo a Tua graça. Que a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai, e a graça de Jesus Cristo sejam com todos nós. Amém.